leste o Lil. Quem me conhece me viu. De bom tamanho eu sei que eu não encurto pavio. Com um abraço traiu essa história quem viu. Acostuma que não posso, que de grau sumiu. Eu não falo sozinho, mesmo se for da boa. No canal de fininho, com vento passa bom. Fumo a minha bomba, controlo minha lombra. RL Talibã, dinastia na ponta. Com o dedo amarelo, com o olho vermelho. Bulldog fantasma, fuma o tempo inteiro. Quando os bota atraca, sempre fico ligeiro. Com flagrante na toca, antigo maconheiro. Do lado do coqueiro, no estilo Bob Marley. Apaga, faz fumar, talento curta viagem. Porque sou maconheiro, já fumei lá no norte. Já torrei lá no sul e já bolei lá no forte. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Mais uma vez falando dela junto com os aliados. Só maluco, firmeza que acende os baseados. Se os otários nessa porra atracar, se prepare malandro na esquina pra dispensar. Quando estamos na lombra, a comunicação é perfeita. Não olhe pra mim, canalha, pilantra, careta. O olho arde em brasa no meio da sessão. Fica tranquilo, tem mais três dados aqui na mão. Baixada Santista e cu, não tem falha. Bulldog fantasma, RL dinastia. Sem dar folha, se o céu tá sem nuvem, eu mesmo faço. As bucetas tão ligadas que eu sempre tô lombrado. Se me perseguir, nada vai achar. Só o rastro de fumaça que eu deixei pelo ar. Fiz o meu papel, sem dar brecha. Tem mais um do bom, sem miséria. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Pegou, pagou de chavo, bolou, acendeu que cheiro. Maluco, maloqueiro é a fonte do verdadeiro. Guerreiro que é guerreiro, faz corre, mas tá ligeiro. Fica no desespero, não cola com presepeiro. Ego com dinheiro, causa geral lá no puteiro. Com bota, com puta, não vira ser um cavalheiro. Seja gaúcho, carioca, baiano, mineiro. De tudo que vem em Santos, primeiro é um maconheiro. No sol da praia de Santos, tu vê minhas tatuas. Mas se eu tiver na chuva, vou me molhar com meu capuz. Me chame de Souza Cruz. Só bolo que nem cigarro, a pé ou de carro. Para os porcos, é o meu catarro. Rigo lua na fita, trouxa nunca me irrita. Pela saco da pita, arrombado, desacredita. RL, Talibã, Bulldog, fantasma e Lil. Se viu, se não viu, que vá pra puta que pariu. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Coração, proteção, fé em Deus negou. Pra sair na selva banhada pelo sereno. Sobre a luz do luar, na brisa de Bob Marley. Oferenda, Emanjá, oração. Amar online, as gatinhas cresce o olho. Se morde de desejo, picadilha de ladrão. Não comprei, vem do berço. Primeiro é assim, não mete mão na cumbuca. Vê direito, ao invés de ceia, pode comer macumba. Malandro bom, é ligeiro na surpresa. Lobo mau se esconde sob o manto da princesa. Realeza da noite que brilha no escuro. Bandido segue a regra, cego, surdo e mudo. Cambado, olha os arrombados. Tesourou a lombra. Mamá, vou pra cabeça, mamá. Vou pra cabeça direitinho, vai. E aí, neguinho? Vai, meu irmão, cadê a droga? Cadê a droga? Vai, neguinho. Vai, vai. Cadê a droga? Qual é que é, doutor? Chegou tarde, tá na mente. Sente o perfume agradável da Mary Jane. E vai se acostumando e chega de baçar. Da PF ao canal 1, vários bens e vamos queimar. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Molecada só de bomba no canal. Canal, canal, canal, canal.